Conversas Aleatórias. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora e o local em que se encontrem. Quando escutarem a emissão 96 de Conversas Aleatórias, o meu nome é Nuno Miguel. Ao meu lado está, como habitualmente, Joaquim Pereira, que hoje, e hoje há um dia especial em relação a isso, foi muito difícil trazer Joaquim Pereira para este estúdio, porque ele queria muito ir até Lisboa ver o torneio de bilhar snooker, onde estão o Sean Murphy e o Jot Trump, entre outros, mas eu fui de avioneta, não a de camarote, mas fui lá buscá-lo para trazer, ou novamente para Vila Nova de Gaia, para a gravação. Portanto, por causa dessas audiências, já não vai ser pago esta semana, no final do mês vai ter um desconto, fica já a saber. Boa tarde, boa noite. Muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Chora agora em frente ao microfone, como estava a chorar antes do programa, por não estar a ver o bilhar. Chora, chora. Mas já vi na televisão. Ah, foi. Estava no Eurosport, realmente. Hoje estava a ver o Sean Murphy. Sabe? E já estava a perder por 3-0 ou 3-1. Uma coisa assim. Portanto, muito boa tarde a todos e vamos começar mais umas conversas. Já começamos, porque a gente quando começa a falar já está a conversar. Já estamos, mas... Nós hoje vamos começar com uma frase da semana, que é a seguinte. O dono disto tudo aparece como vítima disto tudo. Isto numa emissão para 14 de dezembro, que vamos ser vítimas, ser unânimes ou não, conforme o significado que se dê, andar em paralelo e despedir-nos com música. Mas para já, esta frase, do dono disto tudo aparece como vítima disto tudo, foi dita por Mariana Mortágua, na... Quem é? A deputada do Bloco de Esquerda. Ah, a irmã da Joana Mortágua. Acho que a Joana é a irmã dela. É. A irmã dela. E a senhora do Bloco de Esquerda, a senhora jovem, que disse diretamente a Ricardo Salgado, e creio que isto foi na terça-feira, foi o dia do Salgado e do Ricciardi, em que o Ricardo Salgado esteve lá, que noutros tempos era conhecido como o dono disto tudo, no seu auge. Era tudo que houvesse muito dinheiro, lá estava o Ricardo Salgado. Mas ele que continua a garantir que não sabia, não fez. E se lhe tivessem dado mais tempo, o Banco Espírito Santo e o grupo no geral não tinha tido as consequências, o processo que teve. E disse, por exemplo, que não tem nada que se arrependa. Se houve erros da nossa parte, também houve de outros. Claro que estou a citar. Os prejuízos não decorrem de dinheiro a sair para offshores, mas de provisões pedidas pelo Banco de Portugal de mais de 2 mil milhões de euros. E diz mais à frente, ninguém se apropriou de um tostão, nem na família. Família de Espírito Santo, que não é Ricardo Salgado, mas é Ricardo Espírito Santo Salgado. Não se esqueçam. Disse também que o BES não faliu, apenas foi forçado a desaparecer. E isto, entre outras coisas, negou que há castelos na Escócia e vivendas em Miami. Disse, atacou até o Carlos Costa, do Banco de Portugal, e o seu primo José Maria Ricciardi, que poucas horas depois, isto o Ricardo Salgado teve lá 10 horas ou o quê, o Ricciardi teve 5 ou 6, numa maratona que acabou lá para as 2 da manhã. E que, voltando à vítima disto tudo, disse o Ricardo Salgado, o dono disto tudo diz que não gosta do título, porque foi uma classificação que me foi colada para prejudicar no futuro. E depois Mariana Mortágua, o Bloco de Esquerda, resumiu disso ao dizer, o dono disto tudo parece como vítima disto tudo. Quer-nos convencer que o homem à frente do Império nada teve a ver com a queda do Império, o que, para além de não ser convincente, é impossível. O que é que eu tenho a comentar sobre isto? Tenho a comentar que, além de ser uma novela, porque isto é só os primeiros episódios, porque as comissões de inquérito começaram há pouco tempo, isto lá para ser lá para a Páscoa, ainda devemos estar com comissões de inquérito. Além disto ser uma novela, o segundo ponto é que alguém aqui está a mentir, e muito. Caem todos em cima do Ricardo Salgado, porque, como eu acabei de citar as palavras da Mortágua, é impossível, praticamente impossível, que o homem que estava à frente do Império, digamos, o Império Espírito Santo... E sendo ele como é... Segundo dizem, um grande banqueiro. Mas é aí que eu quero pegar. O segundo dizem. É que nós não sabemos, e vai ser mais um caso em que se calhar a verdade completa, ou 90%, nunca vai ser exposta. Alguém está a mentir, porque um diz uma coisa, outro diz que não foi, outro diz que foi assim, e depois o Banco de Portugal apresenta logo no dia a seguir, ou dispõe-se para apresentar documentos que provam que Ricardo Salgado está a mentir. E eu, na minha utopia, aqui não é utopia, é reger por princípios, é acordar um bocado. esta gente, estando em frente, estando num parlamento, em frente, está a ser julgado politicamente, ninguém vai prender no parlamento, mas está a ser julgado a nível político, mente, mente, mente, e não tem vergonha. Não mete um bocado... Fez as asneiras que fez, seja lá quem tenha sido, um ou outro, um primo, outro primo, tio, irmão, sobrinho ou cão. Mas já fez as asneiras que fez, se calhar não era a altura de parar um bocadinho e admitir alguma coisa. Mas não, mente, sim, mente, sim, mente. Não se pensa nisso, é a cabeça da pessoa funciona assim, não, olha, não vira. Veio-me agora de repente, como estavas a falar aí de mentir, mentir, aquele ditado muito antigo e muito verdadeiro que não há publicado dar. Coitado do mentiroso, mente uma vez, mente sempre. Ainda que falem verdade, todos lhe dizem que mente. Olha, e não saio daqui. Torna-se um vício também da pessoa. É que o enquadramento... Há pessoas que são mentirosas compulsivas, já mentem e nem se apercebem. Acho que não é este o caso. Não, este caso é conveniência. Sim. É conveniência em estar a mentir. Mas... Mas ele julga que se vai escapar? Seja lá quem for, Nuno, nos tempos que correm... Mas tu e pensas agora... que nos tempos que correm e no país que estamos... Que está diferente, como você tem visto nos últimos tempos. Mas vai acontecer alguma coisa? Vamos ver, eu acho que vai. Ah... Eu acho que vai. Pode demorar daqui um mês, um ano, mas daqui acho que por vai. 10 ou 20 anos, ou 30 anos, não, não. Tu vais pronto. Ver. Vamos ouvir esta gravação daqui a 10 anos e depois vemos quem, eu já cá não estou. Quem tem razão. Olha, eu tenho 89 anos, ainda menos devo estar. Mas estas novelas, é o que eu digo, ainda vai ter mais episódios lá para a frente, mas a facilidade com que se mente, filha, é que seja de um lado ou do outro, eu não estou a dizer quem é que tem razão, quem ele é que não, não tem. Ele não é político, mas o cargo que ele ocupa é como se fosse. Mas eles vão para ali, eles estão... Aí nós vemos o caso do Coelho, que hoje está ali, que nós não vamos fazer assim, não vamos fazer assim. No dia seguinte já está precisamente a fazer pior do que disse. E nós vamos nos... Aí o contexto é diferente, porque pode aparecer circunstâncias que ele não estava à espera, ou o governo estava à espera, não sei o quê. E isto é diferente, é algo que já aconteceu e que sabem que fizeram, mas não continuam a dizer, eu não tive nada a ver com isso, foi ele, foi o outro, foi o outro. Mas passando à frente. E a outra frase da semana, desta vez há duas, ainda dentro deste assunto, foi dita no dia seguinte, acho eu, com o Queiroz Pereira, que noutros tempos era muito conhecido nos ralis, o Mequepia e o Pequepia. O Pequepia podia ter outro significado. Que coisa. Bom, o Pedro Queiroz Pereira, que disse, o Dr. Ricardo Salgado, que pode ter todos os atributos que tem, qualidades para chegar onde chegou a nível económico em Portugal, a nível financeiro, o poder que teve, blá, blá, blá. Mas ele tem um probleminha. Ele não lida maravilhosamente com a verdade. Achei curiosa esta frase. As efemérides caberão nesta semana mais uma vez ao nosso especialista em História da Arte e Arredores, Joaquim Pereira, que vai pagar no seu blocozinho e dizer as efemérides para o dia 12 de dezembro, que foi sexta-feira. Ora bem, sexta-feira, em 1901, foi feita a primeira comunicação por telegrafia. Reparem, 1901, entre o Reino Unido e São João da Terra Nova. Também neste ano foi a fundação dos bombeiros voluntários, ou dos bombeiros lisboneses. Nesta altura ainda não eram voluntários, mas não se chamava assim. E em 1976, dia de fraca memória, foram as primeiras eleições autárquicas locais pós 25 de Abril. Temos ainda... Dia 11. Que nasceu, e vai durar ainda muitos anos, o senhor com letra grande, Manuel de Oliveira. Eu lembro-me dele ainda novo, que já devia ter uns 40, que é pouco mais ou menos a diferença que ele tem de mim. Nos ralis... Nos filmes, nos equipobós e por aí fora. Aniquis, bobo. Aniquis. Passarinho top. E também, uma história mais triste. Fez 106 anos, como eu recordar. Pois. E fez 100 anos que nasceu a grande, grande, grande poetisa alentejana, mas que veio falecer a Matosinhos, a Flor Bela Hispânica. Não foi, no, não foi 100, 120, acho eu. Foram 120 anos. E estamos a falar já do dia 8, segunda-feira, que ainda é feriado. A Flor Bela Hispânica, que nasceu com o nome de Batismo, Urbela Vila Nova, não é? Vamos já confirmar que é uma coisa Eu assim. só conheço por. Não, é o nome artístico. Florbela Louvo. Ah. Flor Bela Louvo. Nasceu há 120 anos, em 1894, em Vila Sousa. E no mesmo, isto é 8 de dezembro de 1894, Vila Viçosa. E 8 de dezembro de 1930, morreu em Matosinhos. Foi um suicídio, não foi? Diz que sim. Foi. Como é que se chama aqueles medicamentos que se tomam Suicídio. para o stress? Foi. Mas o nome próprio, quando uma pessoa toma uma carga a mais dos comprimidos. Uma overdose. Oh, exatamente. Não é, não foi de drogas, mas. Quer dizer, foi de outro tipo de drogas. Drogas, porque Medicamentos, drogas. todos os medicamentos são drogas. E nasceu e morreu na mesma data, 8 de dezembro. Claro que não foi no Porque mesmo ano. 1894 e 1930. estava a fazer os 40 anos. Não, 36. Ou 36 Fazia anos. Pá. 36 anos naquele dia. A minha matemática. Não quis passar dos 36 anos. O fim de semana está-se a aproximar o Natal e a minha É por cabeça causa já disso. É, exatamente. Bom, estes foram as efemérides. Vamos à notícia. Hoje é curioso, temos um assunto por cada tópico. Já fomos às frases, às efemérides e agora à notícia da semana, em que o Observatório, como é este nome? É, Observatório de Economia e Gestão de Fraude, ou as siglas OBGEF, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, e eu só trouxe isto por causa desta faculdade, porque respeitinho, é a maior, a FEP. Qual é? Porque a FEP, a Faculdade de Economia, é que eu tenho quatro pessoas bem próximas de tirar um ao curso, tenho que dizer bem, senão Aí eu não digo. dou-me um tiro. O Observatório de Economia e Gestão de Fraude da FEP apresentou, isto foi mais ou menos a meio da semana, quarta-feira. Foi na quarta-feira que apresentou um relatório sobre a economia paralela. E então dizem que bateu um recorde, isto ainda em 2013, 26,81% do produto interno bruto, conhecido PIB, resultou da economia paralela. Isto estamos a falar de quanto em dinheiro, como diz uma pessoa que eu conheço. 45,9 mil milhões de euros. Ora bem, isto tem contos, é 9 mil milhões de contos. Eu nem sei quanto dinheiro é isto. Nem eu. São muitos zeros. É, só este valor, para ter uma ideia, em relação aos 80 mil milhões da Troika, portanto é 60% do empréstimo pedido à Troika. O estudo divulgado na quarta-feira, portanto, dá estes números, 26,74%. Esta economia paralela, é o não faturar, é o não Exato. apresentar, é o meter o debaixo da Os mesa, IVAs e tal e tal. tal, e tal coisa. Aqui centra-se muito também no tráfico de armas, na prostituição, nesses negócios assim paralelos. Eu vou-me centrar em algo em que, vejam lá, eu vou até dizer que parcialmente concordo quem faz as coisas por debaixo da mesa, como costuma dizer. É que eu tive um exemplo no ano passado. Por exemplo, uma pessoa está, não é este caso, mas uma pessoa está legalmente e tudo direitinho a passar os recibos verdes por cada serviço que faz, Exato. tudo direito, o seu nome, o nome da empresa e tal e tal. Você está um ano a colaborar para uma empresa sempre a mesma. Mas depois surge uma oportunidade, um extra, de não interferir com o seu emprego mesmo, mas vai fazer outro serviço por outro lado. Também passa tudo direitinho. Claro que o valor é bem menor, porque foi só um serviço naquele dia, ou um, ou dois, ou três dias, não foi um mês inteiro. Passa outro recibo para outra entidade, outra empresa, recebe mais uns trocos, pronto. Mas passou o recibo, tudo bem. E depois, quando chega a altura de pagar o IRS no ano a seguir, por causa desse extra que foi para outra empresa, como eles lá avaliam que o trabalhador independente está a trabalhar para mais que uma empresa, o que não é verdade, trabalhou aquela vez como uma exceção, é logo mais uns 200, 500, 400 euros só por causa de um bocadinho. É do género, você recebe 10 e depois vai pagar 50. E agora multiplica isso por 10 ou por 20, quando chega ao final do ano. Portanto, esse trabalhador honesto e transparente, se tivesse feito esse segundo serviço, não é segundo serviço, esse serviço para a segunda Sem entidade, sem recibo, dá cá o dinheiro, o envelope, mete lá, está logo, declarar. além de ter recebido na mesma, chegava ao IRS e não pagava mais centenas de euros por causa de uma coisa em que ganhou 10, 20, 50 euros. Eu aí percebo, não, como hoje eu, quem sabe, não costumo ser, nem sou, contra algo que vai contra a lei. Tu tens sido contra mim, precisamente em certas atitudes que eu faço ou que eu tomo. Porque eu também não sou, daqueles que gosto de vigarizar. Mas uma coisa é certa. Eles entram pelo nosso bolso dentro a torto e a direito, e os IVAs e os IRS e essas coisas todas que nós pagamos, para onde é que vai isso? Saúde é o que nós temos. Toda a assistência que o Estado tinha de pagar àqueles infelizes que se veem aflitos. Não, senhor. Esse dinheiro é para... Olha, para estas brincadeiras dos bancos e outras coisas mais. E como disse a outra, quando o mar bate na rocha, quem se lixa é o mexilhão. Porque os honestos estão sempre lixados. Os ladrões, os vigaristas, esses, enchem-se de dinheiro, às vezes entram casos policiais, mas a coisa fica em nada e eles vêm cá para fora da mesma. Concordo que se faça vigarice. Eu não estou a favor da vigarice nem da economia paralela. O que eu estou a dizer, e não estou a pegar no caso que acabei de dar como justificativo para os quantos, 45,9 mil milhões de euros, quase 46 mil milhões. Claro que isto teríamos a analisar caso a caso, e seriam milhões de casos para analisar. O que eu estou a dizer é que às vezes justifica-se. Ou compreende-se as pessoas não apresentarem os valores ao Estado como deveriam, não serem totalmente transparentes. Porque se fossem, sabiam o que é que ia acontecer mais tarde em relação ao valor que iriam pagar. Eu tenho estas ideias, que concordo. Mas, no meu caso especial, no meu caso próprio, eu sou cumpridor. E tanto é que há tempos no contacto com as finanças, eu cheguei ao fim e recebi uma carta a dar-me os parabéns, porque eu era certinho, que era coisa, que nunca tinha feito nada e não sei o que mais. Mas isso era o papel. Mas depois chega o IRS. Deram dinheiro com essa carta? Espera aí. Vem lá um imóvel em mim. Chega o IRS. O que aqui há 3 ou 4 anos atrás eu recebia, e ainda recebi algum dinheiro, agora com as novas maneiras que eles tiveram de pagar as reformas e essa coisa toda, fiquei a ganhar muito mais, muito menos, na realidade, e quando chega ao fim do ano, para pagar o IRS... Chega a altura de declarar em abril, maio, por aí. Pois, declaro aquilo direitinho, quando vem de lá a resposta das finanças, tenho de pagar 500, 600, não é 10 questões, é logo aos 500 ou 600. O caso que eu estive a falar, para dar até valores exatos, agora lembrei-me. Voltando aqui a uma das duas entidades, se a segunda entidade tivesse sido o envelope sem recibo, teria-se pagado 200 euros, 200 e tal euros. Com a segunda entidade à mistura, eles lá com as contas iam, como tinha duas empresas, como já estão aqui ao bocado, foram lá para 700 e tal. Pois. São 500 euros de diferença de uma por uma coisa que recebe 10, 20, 50 euros, essa tal segunda eu serviço. Eu não percebo nada de contabilidades, nem essa coisa toda. É que se tivesse recebido 400 ou 500 para depois pagar o mesmo, não, esse segundo serviço pequeno, 1, 2 ou 3 dias, recebe-se 40, 50 euros e depois paga-se 500. Há uma coisa que devemos ter atenção. Quem mexe nos computadores e que uma pessoa tem a pagar, ou a receber é pouco, mas o que tem a pagar, não sei quem, são os funcionários que estão ali. E muitas vezes são eles próprios que não fazem as declarações convenientemente, porque se uma pessoa percebesse contabilidade, ia fazer as contas e tal, e via saber. Mas como nós não percebemos nada daquilo, recebemos as cartinhas para pagar, e ai de nós, porque nós não somos ministros, nem somos do governo, nem somos daquilo, ai de nós se não pagar, nem que seja só 10 euros. Temos de pagar, senão é cadeia, e é resto da casa, e é resto daquilo, da coisa. E os ladrinhos roubam aos milhares, aos milhões. Tivemos conversa que eu já estou a ficar com cólicas. Fecho eu não tinha lido aqui uma parte, não li agora, que o Observatório da FEP até acaba por me dar razão, porque o Observatório diz que as principais causas consideradas para este aumento da economia não registada são a carga fiscal, que acabamos claro. De falar, e a carga de regulação em percentagem do PIB. Assim como a evolução do mercado de trabalho, que vai, diferente, e o vai sendo diferente, e o desemprego, que é uma das variáveis associadas a uma subida deste indicador. Mas lá está, a primeira coisa que eles vão é logo a carga fiscal. Já sabe o que é que vai acontecer depois. Claro. E as pessoas... Agora, rapidamente, porque já estamos com 20 minutos e pouco de programa. No desporto, é que vi uma coisa que não sabia, e ao tempo que lido com o futebol, é que em Inglaterra, em dezenas e mais, sei lá, centenas, talvez, de equipas de todos os escalões, só duas é que vestem de verde. Sabias, Joaquim Pereira? Eu vou-te explicar porquê. Um artigo que apanhei na quarta-feira, em Portugal, no Portal 00, já agora. Em que... Começam por explicações, para mim, pouco lógicas, mas que lá fala sobre isso. O verde cá é sinónimo da esperança, mas lá é a falta de sorte ou azar. Não é falta de azar, é falta de sorte ou ao azar. Não é uma cor positiva em Inglaterra. É como aos chineses também, não é? O preto não é que é o lindo, é o amarelo. Outra coisa é que, como sabemos... Eu estava cá, os meus botões a trabalhar, a ir para um lado. E tu agora vais dizer... A Irlanda. É que os ingleses têm grandes rivalidades já históricas, de séculos, com os irlandeses. São isso desconhecido. A cor, mas não é isso. A cor da Irlanda é verde, a cor base de quando se fala em desporto. Não é só desporto. A Irlanda é o verde, apesar de ter amarelo e laranja também na bandeira. E então, rivalidade, não vamos estar a vestir a cor do... É como ao Porto passar a jogar de vermelho a partir de olha, de hoje, que é o Porto Benfica. Portanto, os irlandeses, como têm o verde como cor predominante, não é... Há um afastamento da tendência verde. Mas a justificação, que não é tão supersticiosa nem histórica, é que tem mais sentido e está relacionada diretamente com o futebol. É que até à década de 1970, todos os guarda-redes em Inglaterra vestiam de verde. Portanto, os restantes 10 jogadores não iam vestir de verde para se confundir com os guarda-redes. E como... Não há propriamente o costume de clube alterar o seu equipamento principal. Pode alterar um outro pormenor, mas as cores mantêm-se. Desde a década de 70 para cá, não há alterações para o verde. Só há dois clubes. É o Yeovil Town, que está na terceira divisão, e o Plymouth Argyle, que ainda é mais abaixo, na quarta divisão. São os dois únicos clubes que vestem de verde. Uma coisa curiosa, isto ainda no contexto do Chelsea Sporting, que foi naquele dia, na quarta-feira, em que o Chelsea ganhou 5-0. O Chelsea Sporting, enganei-me, o Sporting. Ora bem, vamos à palavra nova, que nunca é a palavra nova, mas é uma palavra que nos cruzamos nesta semana. E porquê é que eu trouxe, desta vez fui eu que trouxe, a palavra em causa é unanimismo. E então, estavam a falar, eu acho que até foi, e eu não vou arriscar, mas tenho a ideia de que, mas mais uma vez, sem certezas, que até foi numa comissão parlamentar. Mas não, ou foi numa empresa em que um responsável diz: esta decisão foi aprovada porque houve unanimismo no nosso grupo e eu fiquei com aquilo, ouvi isto num jornal televisivo. Eu fiquei com aquilo na cabeça e depois ficou a firmar. Unanimismo, meu amigo, que já não sei quem é que disseste, devia ter anotado na altura, não é unanimidade. Não é uma decisão unânime. Não. E eu vou-te explicar o que é o unanimismo. É uma escola literária do princípio do século XX, tem cerca de 100 anos, que o seu propósito era traduzir de uma maneira global a diversidade dos sentimentos e das impressões de vastos grupos humanos. E então o Jules Romain, na França, e dos Passos, nos Estados Unidos, estão entre os seus representantes. Portanto, era algo assim mais profundo, que pretendia traduzir os nossos sentimentos, as impressões dos grupos humanos. Não tem... com unanimidade. A relação com uma decisão unânime numa empresa, num grupo, é zero. É verdade, Joaquim Pereira? Falei bem. Sim. Sabia isto, do unanimismo? Não. Ah, e aprendeu hoje comigo? Ah, caraças. O mesmo. Unânime. Sim, agora, o ismo... O mesmo. Porque unanimidade, unanimismo. O mesmo unanimismo. O mesmo é que eu levei assim para uma escola qualquer. Sim, não é o mesmo, é o ismo. Ah, e depois junta-se o unânime. Ismo, lá está, é o escola ou o estudo, neste caso é uma escola. Exatamente. Isto foi a palavra nova. O unanimismo não é unanimidade. Não sei qual das duas é mais difícil de dizer. Lição de história também passa no conversas aleatórias e desta vez estamos bem perto desta descoberta. Quase que se fez aqui. Que nos vai reportar exatamente o estúdio, quase não, vê-se a parte de cima. Da Torre dos Clérigos. Também na quarta-feira foi noticiado que na fase final das obras, isto, a Torre dos Clérigos já foi inaugurada depois da... Não foi inaugurada a torre, mas depois das obras de requalificação já voltou a abrir na sexta-feira. Mas antes, durante as obras de reconversão, foram encontradas cerca de uma dúzia de sepulturas, entre as quais, se acredita, os especialistas dizem que é provável, que estejam lá os restos mortais do senhor excelentíssimo Nicolau Nazzoni. Quem foi Nicolau Nazzoni, Joaquim? Um italiano. Um italiano. De San Giovanni Valdano, que nasceu no final do século XVII, já veio a morrer no Porto. Isto, o homem ainda viveu 82 anos. É uma coisa, na altura... Ah, não. As pessoas da rádio é que estão a ver bem o homem. Teve várias obras. Cá destaca-se, claro, o Torres Clérigos. Mas vá dizendo. Passo e Picos. Cupom, mais. A arquitetura daqui de Santa Cruz do Bispo. O Santuário da Nossa Senhora dos Remédios em Lamego. Olha o Palácio do Freixo e o Jardim Envolvente. Já é assim tão antigo. Quase 300 anos o Palácio Freixo. É verdade. Então não é. Ele andou muito entre Porto e Matosinhos. Igreja do Senhor Bem Jesus, Quinta da Prolada. A Quinta da Prolada no Porto. O restauro da Igreja Paroquial de Santa Marinha, muito conhecida para os nossos lados. Fonte das Lágrimas, e podíamos estar aqui... Fonte das Lágrimas no Porto não conheço. Não. Há aqui uma coisa que lhe diz alguma coisa, Joaquim. Há aqui uma coisa que lhe diz alguma coisa. Há aqui algo que a Igreja do Carmo também entra no portfólio do Nicolau Nazzoni, no currículo a Igreja da Misericórdia do Porto, da Ordem do Terço. E o senhor de Matosinhos? É tudo. Este senhor foi muito importante cá na zona. Artista, decorador e arquiteto. Foi muito... Foi muito trabalhador cá no Porto. E arredores. Ainda hoje é considerado um dos arquitetos mais importantes da história da cidade. Que se centrou, este Nicolau Nazzoni, que se centrou na arte barroca e no nome que eu prefiro quando falamos da história da arte, rococó. Olha uma coisa que estou ali a ver. Aos 21 anos, Nazzoni era o responsável pelo catafalso para a igreja... Para a Catedral de Siena. Uhum. Era para mandar a família dele lá para baixo. E então ele ainda hoje é uma pessoa importante na história. Quando se fala no Porto Canal sobre a história do Porto, lá vem o Nicolau Nazzoni. Todos os episódios. Para falar vou meter agora aqui uma colherada. O Júlio Cleto é empregado... João ou Joana? É o Cleto, pronto, do Porto Canal. Ele é empregado da Câmara. E faz aquele no Porto Canal, mas é por conta da Câmara. E agora vai sair para ir, não sei para que canal é, para fazer o trabalho dele mais abrangente, já não se dedicar única e exclusivamente ao Porto e arredores, mas também por esse país fora. Portanto, vai deixar, com certeza, de sair do Porto Canal para ir, não sei se é para a RTP ou... Eu li, mas não escrevi. Então, este Nicolau Nazzoni e os seus restos mortais lá estarão entre uma dúzia de caixões que foi descoberta, já na fase final das obras, na Torre dos Clérigos. Já passámos por frases, efemérides, notícia, desporto, palavra nova e lição de história, uma emissão associada, e vamos embora. Vamos embora, despedimos-nos com música. Porquê? Porque, infelizmente, morreu já no domingo, só que quando nós estávamos a gravar a emissão do dia 7, nós ainda não sabíamos disto. Aliás, a notícia só surgiu na terça-feira, acho eu. É que morreu Fernando Machado Soares. Um senhor que ficou muito conhecido por algumas criações musicais, sobretudo em Coimbra. E então, a famosa... Balada de despedida do sexto ano médico 1958, um nome grande que ficou conhecida como Balada de Despedida, ou muitas pessoas chamam-lhe mesmo Coimbra, a música chama-lhe mesmo Coimbra, ou Coimbra tem mais encanto, sim, aquela música que todos os portugueses conhecem, Coimbra, Tem mais encanto na hora da despedida. É da sua autoria. Espera aí, nasceu aí. Fernando Machado Soares. Aí a Soria, Sim. olha no pico. Em 1900. Isso eu sabia. Sabia que também já tínhamos falado sobre esse senhor noutro programa da É mais rádio. sete, mais 7 anos que eu. Já tínhamos falado sobre o Fernando Machado Soares nesta rádio, noutro programa, pá, há 3 anos. E agora o senhor faleceu porque ninguém vive para sempre entre nós neste planeta. E o homem que esteve no Orfeão Académico de Coimbra, lá está ele, a sua vida ficou muito centrada em Coimbra e na Tuna Académica. Trabalhou ao lado de José Afonso, por exemplo, no Coimbra Quintet. E com o tempo ficou cada vez mais conhecido. Como outras músicas, como Balada do Interceder ou Fado da Noite. Também cantou em criações de Sutil Rock com Mário Maria da Fonseca. E faleceu aos 4. 84 anos, no domingo passado. Vamos embora, Joaquim Pereira. Vamos embora. Voltamos no dia 21 de dezembro. E. Até depois. Atenção, pois, atenção. Já vamos embora, vamos embora. Vamos despedir ao som de uma balada. Que as lá.